Aqui é o Febrini e eu já estou de fralda para gravar esse áudio. Aqui é o Arieira, e se você acha que é macho, é porque você ainda não conhece a casa da minha avó. Caralho. É, cara, é foda. Ai, depois dessa. Aqui é a Raul e já estou com o cu fechado. Seladinho, nem agulha faz. Nem agulha, nem cara. Pensamento. Vamos falar aqui sobre histórias de terror. Temos aqui um convidado especial, que é o Arieira, que escreve sobre isso. Ele conhece a coisa, a essência do medo. Ai, eu tô com medo agora. Seguinte, as coisas que eu escrevo, a grande parte é baseada nas histórias que a minha avó contava. Então eu vou contar umas dessas histórias aí hoje, hein? Então, a casa da minha avó, só pra situar, é lá no interior de Minas. É uma daquelas casas de fazenda antigas, sabe? Com assoalho de madeira, com as tábuas soltas, assim. E só pra ter noção, num dos quartos lá já morreu um padre lá. Caralho! E, puta que pariu, pra fuder. É verdade. E por incrível que pareça, o quarto que o padre morreu é o único lugar da casa que ninguém nunca viu nada. No resto, tudo alguém já viu alguma coisa, cara. A casa da minha avó é foda. Vou começar com uma história dela, assim. Ela falou que assim que a sogra dela, a mãe do meu avô, faleceu, isso durante anos, cara, ela tava deitada com meu avô e ela via a mãe dele entrar à noite no quarto, ia lá, cobria o meu avô e ia embora. Durante vários anos ela viu isso. E o meu pai fala que realmente, assim, porque, assim, a tia mais nova do meu pai, ela é um ano mais velha que o meu pai só. E, assim, ele tem vários tios que eram de idade próxima. E ele falou que, mesmo depois de adultos, a minha bisavó ia lá e cobria todos os filhos, sabe? E aí, depois que ela morreu, a minha avó continuava vendo ela indo lá fazer isso com meu avô, cara. Toda noite. Caralho, que foda. Vamos pra começar? Ai, eu tô com medo agora. Era uma vez uma babá que ia trabalhar na casa dos Andersons. Aí ela foi lá trabalhar e os Andersons iam sair, a pai e a mãe, né? Iam sair pra jantar, né? Aí falou, ó, qualquer coisa, se precisar ligar pra gente, o número vai estar aí do lado do telefone. Vou colocar as crianças pra dormir e vou ficar aqui assistindo TV. Ah, beleza, aí os pais foram embora e tal. Ela tava lá assistindo TV e tal, e aí ela foi pensar, né? As crianças estão dormindo, só que antes ela passou pela casa dos... pelo quarto dos pais. Aí ela viu uma estátua de um palhaço. Aí ela achou estranho e tampou ele com lençol, né? Ela ligou pros pais, não foi, primeiro depois foi ver as crianças, depois viu que a criança tava dormindo e tal, e foi ligar pros pais e falando tá tudo bem e tal, e foi mencionar a estátua, falou que ela tinha tampado a estátua com lençol e tal, porque ela achou muito estranho, achou muito assustadora. Aí os pais ficaram meio que assustados na reação na hora que ela mencionou isso daí. Aí, na hora, as últimas coisas que os pais falaram foi: tire as crianças do quarto agora. Foi a última coisa que a babá ouviu. E aí, quando os pais chegaram em casa, a babá tava tudo morta. E acabou. Caralho, essa história é foda. Eu tô com medo agora. Cara, eu tenho uma história, mas tipo, eu não cheguei a ver nada, tá ligado? Mas eu sentia meio que sei lá, cara. Sentia uma parada estranha, sabe? Incômodo. Eu, quando eu casei com a minha ex-mulher, a gente foi morar numa casa, que é aqui no bairro onde eu moro atualmente. E nessa casa, tinha a casa do dono. Era um senhor já de 50, 60 anos. E no fundo dessa casa dele tinha uma casa menor, que era a casa de aluguel, né? Eram dois cômodos, era um cômodo embaixo e um cômodo em cima. E quem morava ali era a mãe do cara, uma velha, né? E ela morreu, cara. Ela morreu lá naquela casa. Ela ficou doente e tal, e foi definhando lá na cama e morreu. E aí quando a gente chegou lá, ele explicou, né? Ó, aqui morava minha mãe e tal, faleceu há pouco tempo, não sei o quê. E quando eu casei com a minha ex-mulher, a gente não tinha os móveis ainda, tá ligado? E a casa tava praticamente toda mobiliada. Tinha a cama de casal, que a mulher morreu, vai vendo. Tinha o guarda-roupa, cara, de madeira foda, tá ligado? Aquelas madeiras antigonas. Tinha a mesa, tinha o fogão, só não tinha geladeira e o resto, tá ligado? Armário, eletrodoméstico, esse tipo de coisa não tinha. Mas, cara, e aí a gente foi pra lá, né? Quando a gente casou, a gente ficou, tipo, uma semana morando ali. Quando deu uma semana, ela precisou ir numa festa de uma prima dela, lá no interior. Só que, cara, ia ela, pra essa festa maldita, ia ficar dormindo lá e ia voltar no outro dia. Falei, firmeza, né, cara? Vou ficar aqui de boa. Tava com o meu videogame e tal. Só que, cara, fui ficar a noite sozinho e acabou a energia. Ai, meu Deus. Aí, meu irmão, quando acaba a energia, você já tá numa situação dessa, você só pensa besteira. Cara, semana toda a gente nem pensou nisso. Nem lembrava da velha. A gente tava feliz que tinha conseguido uma casa de aluguel boa e barata, sabe? Tava nem lembrando, cara. Aí acabou a energia. Eu acendi uma porra de uma vela e botei do lado da cama. E deitei, tá ligado? Fechei janela, fechei tudo e deitei. Falei que não vou ficar pensando nessa porra dessa véia. Senão vai dar merda aqui. Eu vou. Nossa, vai dar um negócio aqui. Se eu ver alguma coisa aqui, eu vou me matar. Eu vou me cagar aqui. Aí, cara, eu simplesmente deitei e virei pro lado. Bicho, sabe quando tem uma pessoa atrás de você? Você sente que tem uma pessoa atrás de você? Foda. E eu deitava do lado direito da cama. E no lado esquerdo da cama era a parede. Eu deitei do lado direito da cama e virei pra esquerda. Fiquei olhando pra parede. Cara, eu senti claramente uma pessoa atrás de mim, cara. Claramente uma presença de uma pessoa, tá ligado? Ai, caramba. Eu cheguei a sentir até um deslocamento de ar, cara. Como se, sabe, estivesse chegando, alguma coisa assim. Tipo, eu não vi nada, não vi nada demais. Eu simplesmente senti essa parada. E aí, meu irmão, eu fechei o olho. Não tinha o que fazer. Eu fechei o olho, falei, vou dormir. E fiquei nessa vibe aí umas 2 horas. Mas não conseguia virar, cara. Não conseguia virar pro lado. Fiquei na mesma posição ali. Deu vontade de mijar e tava doendo as costas e o caralho, mas eu não virei. Eu fiquei daquele jeito até dormir, mano. Caramba, cara, que foda. Isso aí é tenso. Quando você sente alguém assim... Ai, eu tô com medo agora. Eu tenho 3 experiências com alguma coisa assim. Eu posso contar as 3? Pode, conta aí, mano. Ó, a primeira, cara, foi... Eu era pequeno, devia ter, sei lá, uns 13 anos por aí. Aí eu tava na casa da minha avó, não da mesma daquelas histórias, na casa da outra. E tinha um monte de gente lá, era aniversário dela e tal. E aí eu dormi na sala, sabe? Só que assim, eu tava deitado num colchão no chão, virado de frente pra uma cristaleira, assim. E o colchão tava bem encostado no corredor, assim, sabe? A minha cabeça tava no limite do corredor ali. E aí, quando eu olhava pra frente, assim, na cristaleira, eu via o espelho, assim, eu me via deitado no chão e o corredor atrás, né? E a luz da rua refletia na cozinha, assim, então dava pra ver uma luz lá no fundo. Aí eu dormi, e assim, até hoje eu não sei se isso foi sonho ou se aconteceu mesmo, só que, tipo, eu acordei à noite, aí eu abri o olho e tinha atrás de mim, parado no corredor, um vulto, sabe, assim, em pé, uma coisa em pé atrás de mim, e eu tentei, cara, eu gelei tudo, assim, eu não conseguia mexer, não conseguia fazer nada, cara, e aí, Eu fiquei lá parado, assim, e aquele vulto atrás. Aí eu consegui dormir de novo, mas eu não sei se foi um sonho. Só que no outro dia de manhã, a hora que eu acordei, eu abri o olho, cara. Eu tava exatamente na posição que eu tinha sonhado e tava olhando direto pra cristaleira, no lugar que eu tinha visto alguma coisa, cara. Todo mundo bem aí. Caralho, que foda, mano. Esse foi foda, cara. Aí, o segundo foi aqui em Londrina já. Foi uma vez eu voltei mais cedo pra fazer estágio, e aí eu tava sozinho em casa. E aí, assim, uma tarde, cara, eu deitado no sofá, vendo televisão e tal. E aí eu senti, sabe, como se tivesse passado alguma coisa, assim, pela sala. E ficou, tipo, um perfume no ar, assim, sabe? Um perfume mesmo, sabe? Como se alguém tivesse passado, assim, na frente da sala. Aí, cara, eu levantei e falei, putz, mas eu tô sozinho em casa, né, cara? Que é isso? Aí eu fui nos quartos, tudo, sabe? Eu achei que tinha caído algum vidro de perfume de alguém, mas não tinha nada, cara, não tinha nada. Abri a porta, olhei na frente da casa, assim, não tinha ninguém, não tinha nada. E aí, assim, tava o cheiro só no caminho, assim, da sala, sabe? Na frente do sofá, onde as pessoas passavam, assim. Foi foda também, cara. Só que, assim, Nossa. A minha avó falava... Ela fala, né, que quando você vê alguma coisa, assim, algum espírito, alguma coisa, você não fica com medo, sabe? Quando você tem um contato com alguma coisa sobrenatural, assim, porque ela vê um monte de coisa e tal, ela falou que não dá medo. E esse dia, cara, eu, pô, senti o cheiro, na hora eu falei, meu, parece que tem alguma coisa aqui. E eu levantei de boa, eu não fiquei com medo hora nenhuma, cara. Isso que me deixa mais tenso, assim, sabe? Caralho, que merda. E agora eu guardei o pior pro último, que aconteceu esse ano. Só que a porra da minha mulher foi pro outro cômodo aqui, agora eu tô sozinho aqui na sala. O Raul tá aí ainda? Tô limpando minha cueca aqui ainda. Tá tudo cagado. Ó, esse agora é foda. Mas mais uma vez eu não fiquei com medo, assim, cara. Esse ano foi o que em abril, maio, mais ou menos, teve o encontro da República, que foi a República que eu mudei aqui pra Londrina, quando eu vim pra cá, né? E aí juntou todo mundo em Marília e a gente foi numa chácara lá e ficou todo mundo dormindo lá. Aí, cara, eu tava... a gente ficou fazendo churrasco de dia e tal, e ficou conversando até a noite. E aí o pessoal foi, iam tomar banho, voltava. E aí eu fui tomar banho, já era bem tarde, eram umas 9 e pouco, 10 horas, assim. Aí, cara, eu tava lá tomando banho nessa chácara, assim. E aí, cara, a hora que eu tava tomando banho, assim, eu senti, cara, como se tivesse alguém atrás de mim também, sabe? No banheiro, eu tava de costas, assim, no box, parecia que tinha alguém, sabe? Aí, cara, deu aquele arrepio, aquele gelo na espinha, assim, mas eu olhei pra trás, não tinha nada e tal. Aí eu saí do banho e, assim, a casa tinha um monte de quarto, era uma casa antiga, assim, e aí eu saía do banheiro, tem um corredor, aí você virava, tinha um outro corredorzinho e dava direto na sala, né? A hora que eu virei na sala, cara, eu juro, eu virei, assim, e tinha no sofá ali na sala uma pessoa sentada, sabe? Só que a hora que eu virei, cara, eu tomei um susto, assim, que eu vi aquela pessoa e voltei. Dei um passo pra trás, assim, no corredor de novo. Aí eu falei, não, acho que eu tô vendo coisa. Aí eu fui e não tinha mais nada, cara. E aí eu saí da casa e tava todo mundo lá fora na churrasqueira. Não tinha ninguém dentro de casa naquela hora. E eu tenho certeza que eu vi alguém sentado no sofá na sala. Nossa Senhora. Se sou eu numa dessa, cara, eu não sei o que eu faço. Então, cara, o que me deixa mais, assim, impressionado é essa coisa que a minha avó falava, que se você vê alguma coisa, você não tem medo, cara. E nessas experiências que eu tive, eu não fiquei com medo nenhuma delas, sabe? Isso que me deixa mais cabreiro, assim. Caralho, mano. Eu acho que eu fico com medo de qualquer coisa, cara. Ai, eu tô com medo agora. Tem uma cidadezinha bem pequena, assim, do lado da minha cidade, chama Pentanha, né? E, assim, a família da minha avó é quase toda de lá. E lá tinha uma história há muito tempo, assim, que tinham, nas sextas-feiras de noite, assim, passava uma mulher vestida de noiva e ia pro cemitério, sabe? E aí o pessoal ficava com medo, o pessoal não ficava até muito tarde e tal. Aí teve um dia um tio da minha avó, ele tava na casa da namorada lá e tal. E aí ele ficou com... Ele disse que perdeu a hora, né? E aí ela, a hora que ele embora pra casa, ela falou, não, não vai não, porque hoje é sexta-feira, tem a história da noiva aí. E aí ele falou, não, meu, para, isso aí é bobeira, eu vou pra casa assim, não tem perigo não. Aí ele foi, cara, assim, a igreja lá fica no alto, assim, de um morro, e embaixo desse morro tem uma pracinha, né? Aí ele tava, cara, vindo, assim, virando nessa pracinha, e aí ele viu, cara, a praça é bem longa, assim, e ele viu do outro lado da praça vindo a mulher de branco vestida de noiva, sabe? Aí, cara, ele escondeu, assim, atrás de uma árvore, e aí a mulher foi, passou por ele, assim, e seguiu pro caminho, assim, pegou uma estrada de terra que tem, indo pro lado do cemitério, né? Mas aí, cara, ele ficou meio desconfiado com aquela porra, sabe? E ele resolveu ir atrás da mulher de branco. Aí ele foi, cara, a mulher foi até o cemitério mesmo, ele chegou lá, foi escondido, né, atrás dela. A hora que ele chegou lá, cara, era uma mulher que era casada, e ela pegava um outro cara lá escondido no cemitério, e aí ela se vestia de noiva e passava lá pra galera ficar com medo e ninguém pegar. Só que aí o meu tio descobriu que era armação, cara. É verdade. Caraca, pelo menos, foda. Assim, se é verdade, eu não sei, porque a história parece mentira. Mas a minha avó contava isso, cara. Que um tio dela descobriu a história também. Mas é assim, impossível, né, cara? Cara, tio da minha avó, você imagina quanto tempo que era isso, né, cara? A cidadezinha, pô, hoje em dia deve ter 1000 habitantes, você imagina aquela época, né, cara? Era um vilarejozinho, assim. Eu tô com medo agora. Uma parada que é estranha também, cara, acontece comigo, vira e mexe. Quando você tá dormindo e você acorda e você sente claramente que alguém puxou você pelo ombro. Caramba, isso eu nunca tive não, velho. Tá, cara, vira e mexe acontece comigo. Eu tô dormindo de lado, tá ligado? Claramente alguém me puxa pelo ombro, cara. Eu meio que dou até uma virada assim e eu acordo. E toda vez que isso acontece, eu acordo assustado, com medo, cara. Começo a olhar pra tudo que é lado, procurar alguma coisa, não vejo porra nenhuma. Às vezes minha mulher tá dormindo ainda do meu lado e eu tô lá procurando alguém. Caralho, tenso, isso é foda. Ai, eu tô com medo agora. Então, ó, dessa casa da minha avó que eu contei a primeira história, a casa lá que morreu o padre, cara, tem mais um monte de histórias, assim, eu nunca vi nada lá. Eu já dormi lá e nunca vi nada, mas tem... Meus irmãos já viram, já... Várias coisas, né? Tem uma de uma... Da esposa de um primo nosso, assim, que é... Eles dormiam lá e assim, fica de um lado da casa a cozinha, aí tem um corredor com um banheiro do lado do corredor, aí tem a sala de TV, aí depois tem a sala de jantar e uns quartos, né? E eles dormiam nesse último quarto. Então, pra ir no banheiro, tinha que atravessar a casa inteira. E, assim, aquelas casas de fazenda não tem forro, né? Então, se você acende uma luz, acaba clareando tudo. E aí, a esposa desse primo, ela, quando ia no banheiro, ela ia com uma lanterna, porque ela tinha medo de acender a luz e acordava o pessoal na casa. Aí, um dia, ela foi com a lanterna, ela tava... A hora que ela tava chegando no banheiro, assim, né? Você tem o corredor, o banheiro e no final fica a cozinha. Aí ela viu lá uma pessoa em pé lá, né? Uma mulher em pé na cozinha. E ela achou que era minha avó, né? A minha avó chama Zilda, né? Aí ela pegou e falou assim, ah, a Zilda tá aqui de noite comendo alguma coisa, né? Aí ela pegou e falou assim, ei, Zilda, te peguei comendo bro, hein? E colocou a lanterna, sabe? A hora que ela botou a lanterna não tinha mais nada, cara. Não tinha ninguém lá. Ela deu um grito, cara. E saiu correndo. E nunca mais, cara, ela não dorme na casa da minha avó até hoje. Isso tem anos, essa história. E ela nunca mais teve coragem de dormir lá. Puta que pariu. Me avisa que ia ter um final desse, porque eu tô no escuro. Foi mal, Grock. Foi mal. Porra, era só digitar. Pô, Grock, você perdeu. Você perdeu contando o que eu vi, cara. Eu tô contando a história dos outros. Perdi. Mas aí foi tenso. Nada. Perdi nada. É. Bem, cara... Tô bem feliz. Ai, eu tô com medo agora. É. O meu irmão, ele. Tudo na casa da minha avó, na mesma casa, né? Ele fala que uma vez tava aí. É a casa, Grok, só pra te situar. Tem um quarto lá, é uma casa dessas de fazenda, bem antiga, e assim, antes dos meus avós mudarem pra lá, a casa já era de outras pessoas. E num dos quartos lá morreu um padre. Nossa, pra... Deus. Bem light. Só que assim, mas assim, esse quarto do padre é o único cômodo que ninguém nunca viu nada, ninguém nunca aconteceu nada. Só nesse quarto o padre morreu, o resto da casa. Eu acho, cara, não sei, mas tem alguma coisa lá. Mas assim, os meus irmãos, assim, uma vez eles estavam dormindo lá, eles eram pequenos, assim, e aí o meu irmão mais velho falou que tava ele e meu irmão dormindo no mesmo colchão, assim, cara, na mesma cama, né, e estavam só os dois no quarto. E aí o meu irmão falou que ele acordou à noite e ele conseguia ouvir, tipo... Ele sentiu que tinha alguma coisa perto, assim, sabe? Ele não sabe explicar direito. E ele sentiu como se tivesse alguma coisa respirando do lado dele, assim. Tipo, meu irmão tava deitado de um lado e ele sentia alguma coisa respirando do outro lado. Aí ele ficou meio com medo, assim. Aí ele fazia assim, ele prendia a respiração dele. Aí ele conseguia ouvir o meu irmão respirando de um lado e uma outra respiração do outro lado, sabe? Ele conseguia ouvir duas respirações, assim, no quarto. Eita. Aí ele falou que ele levantava a cabeça, assim... E parava, aí ele ouvia só o meu irmão. Aí ele deitava e aí tentava dormir, aí começava a sentir aquilo de novo. Aí ele prendia a respiração e ele ouvia de novo, duas respirações no quarto. Aí ele levantava a cabeça, ouvia só o meu irmão, cara. Aí ele falou que ele não sabe se era, sei lá, da posição que ele tava deitado e acabava, sabe, a respiração do meu irmão ele ouvia como se fosse um eco, ou se realmente tinha alguma coisa. É foda, cara. Caralho, vai tomar no cu, meu. Mano, eu tô sozinha. Tão escuro, velho. Sério, eu tô com vontade de chorar, cara, de abraçar meu irmão. Ai, eu tô com medo agora. Tem uma parada que minha avó falava há muito tempo mesmo, cara. Minha avó faleceu há pouco tempo e ela tava com 83 anos, cara. Mas ela contava que quando era criança, assim, 10 anos, por aí, lá onde ela morava, na Paraíba, lá, tinha um mito de que você não podia assobiar dentro de casa, que a caipora vinha para poder encher o saco na sua casa. E a caipora não é, pelo que ela falava, não é igual essa caipora do Castelo Rá-Tim-Bum, tá ligado? Dá risada, não sei o quê. Se quer um bicho, é tipo uma mulher mesmo, toda suja de barro, tá ligado? Com cabelo sujo de barro, assim, caído pelo corpo e tal. Com umas unhas, tá ligado? Bem longas mesmo. E dente pontiagudo e zoado, tá ligado? E aí minha avó conta, cara, que teve uma vez... Contava, né? Que teve uma vez... que eles estavam tudo reunidos na casa de uma tia dela, fazendo uma espécie de jantar, né? Isso aí já era, tipo, pra lá de Bagdá, umas 11 horas. E lá eles não costumavam jantar tarde, assim. Porque lá, tipo, 6 horas já pra eles tá entrando a noite, sabe? Já era, não faz mais nada. 6 horas não tinha energia elétrica nem nada. Então, meu, quando deu essas 11 horas e eles começaram a fazer esse jantar... Em volta lá de onde minha avó morava, não tinha nada, cara. Não era cidade, só tinha mato. Era tipo fazenda. Quando eles começaram a jantar, tinha um primo da minha avó, que era zoeiro, sabe? Esses caras zoeirão, não sei o quê, bababá. E aí, calhou que falaram dessa história da caipora. E ele começou a questionar e fazer gracinha, não sei o quê, e começou a subiar, zoando, não sei o quê, cara. Minha avó... falava que tinha mais ou menos umas 10 pessoas na casa, na mesa. As 10 pessoas ficaram em silêncio absoluto, cara. Quando começaram a ouvir nego assobiando lá fora. Caramba. Assobiando, tipo... Caramba, velho. Do lado norte da casa. Aí nego ia ver na janela, assobiava no lado sul. Nego ia ver, assobiava na esquerda. Véio. Nossa senhora. Cara, disse que ficou uns 10 minutos assobiando assim. E aí a tia da minha avó falou pra esse primo da minha avó: agora você pede desculpa. Se você não pedir desculpa, vai continuar e vai dar merda. E se entrar aqui, vai ficar complicado pra todo mundo. E aí, cara, o ceticismo dele tinha ido pra casa do chapéu nessa hora, né, malandro? Aí disse que o cara pediu desculpa mesmo. Desculpa e não sei o quê. E aí parou do nada, malandro. Quando parou, o nego fingiu que não aconteceu nada e bola pra frente. Segue o jantar e segue a vida. Caramba. Que isso, cara. Nossa, que tenso. É que nem uma coisa que eu sempre falo, mano. Na hora do cagaço, não existe budista, não existe ateu, não, cara, não existe nada. Na hora do cagaço, mano, você vai acreditar na bosta que tá acontecendo na hora, mano. Pode ser ateu, tanto é que você for, velho. Na hora do cagaço, foda-se. Não tem essa. É foda, cara, é foda. E, cara, quando o bicho pega, assim, algumas situações, eu devo confessar que eu peço arrego. É sinal da cruz e o cara daí pra cima. Melhor garantia. Deus! Porra! Deus me ajuda. Fecha as mãozinhas e reza, né? Não chega tanto, né, porra? Não, eu vou te falar uma coisa que, assim... Eu também me considero agnóstica, né? E assim, na hora do medo de alguma coisa também, eu não vou dizer que eu peço a Deus, mas eu peço alguma coisa, tá ligado? Eu falo assim, nossa, me protege. Porque, mano, na hora que aperta, não existe ateu na hora que aperta, mano. Não rola. É foda, cara. Você. Pode ser homem, pode ser mulher, você pede pra Deus de qualquer jeito e é isso aí. Sabe por quê? Porque a gente tá ali naquele momento se sentindo frágil, se sentindo com medo, se sentindo mal. E, mano, a gente vai pedir pra quem? Pra alguma coisa que a gente considera maior e mais poderoso que a gente, cara. Então, é verdade. Assim, na hora a gente tá com medo, a gente só quer a proteção, mano. Quem vai proteger? Alguém mais foda que a gente. E aí, muitas vezes, esse cara é Deus. É bem assim mesmo, cara. É verdade, cara. Eu fico com medo, mas eu gosto. Eu também, cara. Essa agora é a minha cunhada que contou. Lá perto da... onde ela mora, assim, a casa da família dela, né? Tem vários parentes próximos, assim, sabe? E aí tem uma casa lá que é abandonada, assim, sabe? Não tem ninguém morando nessa casa mais. E nessa casa, várias pessoas já viram um monte de coisa, assim, sabe? De passar uma pessoa e a janela tá aberta. Aí chegar e falar assim, ah, então a casa lá tá com a janela aberta, tinha que ver lá o que aconteceu. E aí o pessoal vai lá ver e a janela tá fechada já, sabe? Várias coisas desse tipo. Caralho. E a prima dela... Prima da minha cunhada, né? Tava ela e o namorado voltando. Eles saíram, né? Foram pra rua e tal, assim, à noite, num barzinho. E estavam voltando de carro à noite já, né? E eles viram, cara, assim. Fica bem perto da estrada, assim. Essa casa. E aí, assim, bem na frente do portão, assim, caminhando, tinha uma mulher andando, sabe? À noite. E aí eles falaram, nossa, mas quem que é que tá andando aqui agora, essa hora, né, e tal. Ainda acharam que era alguém conhecido, né, e pensaram em oferecer carona e tal. Mas a hora que eles estavam chegando, assim, eles... A mulher continuou andando e virou pro lado dessa casa. Aí eles estavam chegando... Cara, eu tô todo arrepiado de contar isso aqui. Eles estavam chegando, assim, perto dela, e ela passou, atravessou o portão da casa... Que fica na frente da casa, tipo, atravessou sem abrir o portão, entendeu? Passou pelo portão como se não tivesse nada e foi andando pro lado da casa. Eu vou chorar. Eu vou chorar, sério. É sério. Até hoje. Até hoje, essa prima dela não passa lá sozinha. Nem o namorado dela, né? Que agora eles são casados. Nenhum dos dois consegue passar mais, cara, lá sozinho, assim, nem de dia. Porque eles ficaram muito impressionados com isso, cara. E teve, assim, sabe? Tem a história já que realmente uma moça morreu lá nessa casa e tal. E já teve gente que era de fora, sabe? E assim, tinha pessoas lá perto, e aí a pessoa chegou assim: ah, eu tava conversando com a moça lá que mora naquela casa. E o pessoal fala: não, mas não mora ninguém lá mais. Aí fala assim: não, mas a moça falou pra mim que ela mora lá e tal, cara. E aí a outra pessoa falava assim: mas como que é essa moça? E a pessoa descreveu, e ela falou assim: peraí. Aí pegou uma foto dessa menina que tinha morrido e mostrou, sabe? E aí a pessoa falou assim: não, é essa menina mesmo, tava conversando comigo ali agora. E aí falou: não, essa menina morreu faz muitos anos, assim. Nossa, é foda, cara, puta que pariu. Nessa hora o cara quer morrer, né, mano? Nossa, cara, se aconteceu uma coisa dessa comigo. Eu quero viver na terra dos unicórnios. Nossa, não. Porque a vida não serve pra ninguém, não, gente. Que isso? Tudo errado desse mundo. Agora, com a minha mulher aqui e tal, né? Agora não, né? Faz um longo tempo que eu tô com ela já. Mas é difícil eu ficar sozinho. Mas quando eu ficava sozinho, cara, em algum momento, assim, e tal, eu começava a ficar com medo de qualquer merda que eu começava a pensar. Primeira coisa que eu fazia, cara, era acender todas as luzes da casa, ligar a televisão e o caralho. Não sei que porra que é, eu me sinto, sabe, protegido, me sinto melhor, sabe? É, cara. Verdade, cara. Essa parada da luz, não sei, acho que a gente se sente confortado, sabe? Dizem que isso é uma parada que vem dos nossos ancestrais, né? Que é tipo, porque desde que o homem é homem, o sol, quando nascia, trazia segurança, né? Trazia a paz, digamos assim. Afastava os predadores, trazia luz, clareza. E aí. Verdade. E aí, tipo, é uma parada que ficou na nossa cabeça. Porque quando ficava claro, ficava tudo bem. E quando ficava de noite, a gente ficava vulnerável. Então eu acho que isso ficou no subconsciente humano, cara. Parada da luz. É, cara, também acho, porque à noite, né, não consegue ver direito o que que tem, cara. O que que tá ali em torno, sabe? Mesmo os predadores mesmo, que a Glória falou, é bem isso. Porque, tipo, a gente tem medo do desconhecido, né? Não é medo necessariamente do escuro, é medo porque você não consegue ver. É, isso aí. Cara, como é que fecha esse áudio com uma coisa engraçada? Difícil, né? É, não tem que ser engraçado não, cara. Tem que ser pra dar medo mesmo. Não, mas, cara, um dia eu vou reunir as histórias, as piores, assim, cara. Tem umas bem, bem intensas, assim, mas que não dá pra contar hoje, não. Nesse horário, sem chance, cara. Bom, qualquer dia eu vou contar também. Credo, velho. Não, tem uma, cara, que não dá. É de exorcismo, sim, cara. Na família da... É tudo na família da minha avó, da mãe do meu pai, tudo, cara. Esse não dá pra contar agora à noite, nem fodendo. Esse aí eu tenho que contar de manhã cedinho, pra passar o resto do dia pra ver se eu esqueço, cara. De manhã cedinho, pra dar tempo de assistir uns 5 minutos de comédia depois, né? Exatamente.